chegámos mesmo a tempo. Já se ouvem os sinos a tilintar. É dia de Páscoa. Olhem para a carinha do Gugas. Acho que está um pouco confuso. Talvez não lhe tenham dito o que é o dia de Páscoa. Ouçam como cantam os sinos, acordando as cidades e as aldeias. Amizade enorme sem fronteiras. As nuvens são de algodão doce e a lua é uma goma gigante. Olhem, as estrelas são pipocas de mel crocante. E o céu traz o arco-íris com mais 7 sabores diferentes. O dia de Páscoa tem surpresas e muitos presentes. Cantamos sinos, acordando as cidades e as aldeias. Vejam como a primavera perfuma o ar de amendoeiras. Ouçam as crianças que cantam doces e alegres melodias. Vejam como dançam em roda loucos de euforia. E há uma certa magia no ar que ilumina a terra inteira. Uma amizade enorme sem fronteiras. As nuvens são de algodão doce e a lua é uma goma gigante. Olhem, as estrelas são pipocas de mel crocante. E o céu traz o arco-íris com mais 7 sabores diferentes. Páscoa tem surpresas e muitos presentes. As nuvens são de algodão doce e a lua é uma goma gigante. Olhem, as estrelas são pipocas de mel crocante. E o céu traz o arco-íris com mais 7 sabores diferentes. O dia de Páscoa tem surpresas e muitos presentes. As nuvens são de algodão doce e a lua é uma goma gigante. Olhem, as estrelas são pipocas de mel crocante. Atenção, tripulação! Estão prontos? Está na hora de partilhar o nosso ovo de chocolate gigante com todas as crianças do mundo. Vamos realizar o sonho da Popota. Preparem-se para descolar. Preparem-se, crianças! O ovo de chocolate gigante já está a chegar!